pagato. Okay. Oh, it's a big window. mais um 5-1. σε έχουν γάρο μαλλιά σου. Salvador, WebChat 581. WebChat 581. É, senhor, nas suas contas cruzou 2000. HL. Presente com a Nero Lidelli para o Adjet 589, senhor?